Quantas vezes eu ouvi alguém dizer: não dá pra vencer, melhor é desistir. Mas eu sei que a vida só vai reconhecer quem tem coragem de cair e insistir. O mundo é pesado, eu sei que é cruel, mas ninguém é burro, só falta acreditar. Que levanta do chão e encara o céu, vai ver que o sonho tá pronto pra voar. Ninguém é burro, só tem medo de tentar. A vida é dura, mas a chance pra mudar. Quem se levanta e aprende a cair, vai descobrir que é capaz de evoluir. Tudo gente simples, com nada na mão, vira gigante só com coração. Não é sorte, é força e é paixão. Quem luta um dia ganha direção. Então se a vida te derruba no chão, respira fundo, não desista de lutar. Ninguém é burro, só falta decisão. De ir em frente, nunca mais parar. Ninguém é burro, só tem medo de tentar. A vida é dura, mas há chance pra mudar. Quem se levanta e aprende a cair, vai descobrir que é capaz de evoluir. Sorri pra quem não se rende. A vitória chega pra quem não se vende. A cada passo, a cada ferida, é assim que a gente vence na vida. Ninguém é burro, só tem medo de tentar. Tem medo de tentar. A vida é dura, mas há chance pra mudar. Mas há chance.